tá 3520, tá com 173 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alternando Recife. Autorizado táxi, direita, Índia, do posto Saratoga, no 895, ajustando ao 097. No 097, no ponto espera 10895, tá 3520A. Paulo, bom dia, Gol 9926, autorização para Guarulhos. Gol 9926, confirma o horário do plano? 6 horas, 0600. Sente agora de cópia o Gol 9926. Legal, tá na escuta. Salvador, portão 3520, para o capiteiro 90, pronto. 3520 autorizado, alinhar e decolar pistão 90, vento no 30 graus, 5 nós. Alinha e decola capiteiro 90, portão 3520. Paulo Salvador, passaria do 9809 para o táxi, 5 a bordo, 8 horas, alternativa Ribeirão Preto. Passaria do 9809, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0 via PAT 3, PAT 1, Índia, no ponto de espera, torno no 895, ajuste no 0, no 7. Passaria do 9809, sente. Pat 3, 1 no Índia, ajuste no 5 no ponto de espera. Ajuste no 0 no 7. A 3520, decolado as 31, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, tá 3520, bom. Controle Salvador, bom dia, tá 3520. 3520, contato radar, decolagem de saída PUCA, nível 130. 130, tá 3520. Alguma possibilidade de coordenar para o Edconde, portão 3520? Obrigado, direto Conde. Direto Conde, grato. Salvador, passaria do 9809, pronto no ponto de espera, cabeceira 11. Paredo 9809 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 20 graus, 5 nós. Livre decolagem no 0, passaria do 9809. Passarinho 9809, decolado 35, controle 120.8. Rômulo 0.8, passarinho do 9809. Torre Salvador, passaria do 9809, voltando. Prossiga. A frequência de novo do controle, por gentileza. 120.8. 120.8, também. Salvador, passaria do 9809. Passarinho 9809, cuidado no radar na decolagem. Sube, mantendo o voo 180, via saída coral. Sobe para 180 na coral, passarinho do 9809. Salvador 9809 da parceria. Sim. Ok, tem algumas informações aqui, senhor. Vai ser necessário efetuar alguns desvios, ok? Agora na proa 240, aproximadamente umas 7 milhas. Sim. O 9926 pronto, cópia? 9926, pronto. O 9926, autorizado Guarulhos, nível 400, via Antezulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5197, controle 120, decimal 8. Salvador, Guarulhos, Mata do Pampa, Antezulu 10, Taubaté. Nível 400, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 5117, transponder 208, controle. 9926. 926, contagiamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento. Controle, OTAN 3520, pequeno desvio direito para evitar formações aproximadamente 20 milhas. Agora está na 060. 060, vai manter com 20 milhas nessa sua, correto? Afirmativo. Autorizado, Gol 9926, chama táxi. Chama táxi, 9926. Gol 363. Afirmativo, faltando 3520. Confirme, o 3520 já está autorizado ou está acordando ainda? Afirma, a posição que solicita é Alfa Romeo 363. Afirmativo, produto Alfa Romeo 363. Autorizado voar o Alfa Romeo 363. Muito obrigado, Alfa Romeo 363. Oh, Salvador, passaria na 9809. Passaria 9809. Senhor, por gentileza, teria condições de autorizar Dagov pra gente? Sim. Poderia autorizar Dagov pra gente? Dagov? Só um minuto, cara. Dagov é a área da posição. É, se posiciona na área do terminal Leus? Isso, possível, senhor. Sim. Não entendi, senhor. Para a descida, está 3520. 3520 para a descida, chame o controle Aracaju, na frequência 20.3. Serviço radar encerrado agora a 65 milhas nordeste da reserva. 203, essa 3520, obrigado, bom dia. Passarelo 9809, e no nível de voo subindo ao nível de voo 80, está autorizado voar a posição 30. Pode cotejar para mim, por gentileza, senhor, a posição? D, Delta Eco, Novembro Delta Eco, acredito eu. D, Delta Eco, Novembro Delta Eco, positivo. Por gentileza, poderia autorizar o nível também 240 para a gente, 240? 240, aguarda um minuto, subindo inicialmente a 180. Inicialmente 180 e voando DD agora. Voo 9926, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste 1096. 1096, Pátio Índia, com o lado de 895, 9926. 9, obrigado, hein? Salvador, boa noite, voo 9926, da Pampa, 4090. 9926, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, meia dúzia de nós. Tipo de decolagem, voo 9926, pistão no zero. controle? 26, decolar 249, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Gol 9926. Controle, bom dia, Gol 9926. Gol 9926, contato radar da colagem, subcontinuo de voo 400, via saída da EL. 400, via saída da EL. Autoriza a voar direto da EL? Obrigado. Obrigado, 400 da EL, Gol 9926. Autoriza voar Mox, pagou 9926. Pulou 9926, manteu o perfil da saída e chama agora centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 13395, solicite diretamente também. Vai manter o perfil 251-3395, obrigado, bom dia, gol 9926. Passarei 9809, chama agora centro Recife na frequência 251, alterna 13395. Recife 1251-13395, passaria do 9809. Good morning, this is Papa Romeo Charlie Sierra Echo with information Delta, passing flight level 230 from flight level 160. Romeo Charlie Sierra Echo, Spoken identification, both arrivals, 24,000 feet. That's what 7106, via both arrivals. 4,000, via both arrivals, Papa Romeo Charlie Sierra Echo. Salvador, Golf, Golf Romeo. Golf, Golf Romeo, prossiga. Golf Romeo se encontra na posição 2, Lima do Pátio 3. Solicita autorização de acionamento de reatores a fim de cheque de manutenção. Golf Romeo, confirme, já está coordenado com o Fero? Positivo, senhora. Reporte ao término. Ok, sete. Salvador, bom dia, Alta 9845, informação é, preciso de autorização com 5. Salvador 9845, confirma o horário do plano? A 0630, mas da coordenação tem um ônibus. Gente, agora de cópia. Ghost. Alvo Charlie Sierra Echo, altitude 2,000 feet, altitude 0,06, clear, final approach, call reception localized course. 2,000 feet, 1,016, we report established on ILS, Papa Romeo Charlie Sierra Echo. Salva 9845, aguarde. Bom dia, Augusto, você é no pátio 3, posição 6, Romeu, solicitando autorização para giro de motor para cheque por 5 minutos, em marcha lenta. E eu fui coordenado com o Infraero? Positivo, Infraero ciente. Change reporte ao término, Augusto Eco. Sim, obrigado, Augusto Eco. Salvador, está 9845. Salvador, Utan, 9845. Tem o que chamou solo? É o Utan 9845, está pronto para o posto de estacionamento no 01. Aguarda a cota no táxi. Tá 9845, aguarde para o posto. Espera, não tem o nosso plano não? Negativo, estou em coordenação com a sala IED. Autoriza o pushback aguardando até a gente fazer aí, já chegou, porque já está 14 minutos para o horário de decolagem, próximo hora. Echo, complete procedure, Corona Tower, 118.95. 118.95, thank you. Tower, good morning. This is Papa Romeo Charlie Cerco, final ILS, 7 miles. Eu, Charlie Sierra Echo, continue approach. Clear to land, runway 10, wind 140 degree, 3 knots. Clear to land, 10, Papa Romeo Charlie Cerco. Salvador, muito bom dia, TAM 3601, na informação ECO, autorização São Paulo, Congonhas, pronto 4. Delta 360 no preparadelo da Morte Goiabão de Acópia. A sua escuta. Salvador 9845. 845, prossiga. Autoriza o posto de está 9845, aguarde. Salvador, bom dia, o 1961, autorização Guarulhos. Nono 61, preparadelo da morte da número 3, cópia. Israel e da morte, aguardando cópia, nono 61. Romeo Charlie Sierra Echo on the ground at 20, turn your right, ground 121, decimal 1. Roger 121, clear. Salvador Ground, Papa Romeo, Charlie Sierra Echo, located in the runway. Charlie Sierra Echo, confirm apron. Hangada, Irish Star Hangar. First taxi via taxi Alpha, report before the taxi Juliet. Alpha before Juliet, reporting. Juliette, Papa Romeo, Charlie 3. Approve Juliet in April, call me at the taxi Lima. Roger, report Lima. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo Bravo, que é Tango, com a informação Fox Trot e transporte de Papa Romeo Bravo, Victor Tango, bandeiros de voo do Ponto Zero, sem duplicação. Foi. Não está voando a posição Tóquio? Ah, tem aqui a posição Tóquio, mas foi não nós zero, o Bravo Tango. Pronto, foi a posição Tuna e qual é o ponto da autodescida, o Bravo Victor Tango? Reportará no grau de descida, o Bravo Tango. Motores aqui, parte 3. Obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Salvador do Transfer 9845. 9845, ainda não passou seu plano, estou em coordenação com o centro. A gente pode ir entrando por perto, guardando. 9845. O centro está autorizado? Aguardando a cópia. Está autorizado para o SBEC? Vai dando a cópia então na 245. O Bravo Tetano já é melhor de descida. Salve Vitor Tango, nem se mantém a 2 mil pés. Ajuste o altímetro no 0 no meio. Vitor Tango. Então 0 no Salvador, o gol 1161, tá pronto para o puxo de estacionamento no, na posição 7? Se possível, aciona aguardando cópia. Charlie Sierra Echo, approve Lima Mike Quebec, at the Quebec, come again. Roger, Lima Mike Quebec, ao conto. 61, autorizado, Guarulhos, nível 360, via peso 10, Taubaté, decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leba Motiva. Transponder 5124, controle 120, decimal 8.